Batman, o horror chega a Gotham City. Serpei, na escuta? Responda, Serpei. Argon para a estação Serpei. Argon para a estação Serpei. Responda, Serpei. Aqui é a estação Serpei. Responda, Argon. Aqui é Kylie Kane, da Expedição Wayne. Achamos o acampamento do Cobblepot. O que sobrou dele? O Sr. Wayne, Grayson e Todd estão buscando sobreviventes. Dick, Sanjay, o que acharam? Está feio, senhor. Só achei cadáveres. É, pilhas e pilhas. Achamos a lista de passageiros. Não localizamos dois. Um chamado Grandon e o próprio Cobblepot. Sem querer ser pessimista, senhor, mas as chances de alguém ter sobrevivido aqui... Vamos continuar procurando. O diário do professor Cobblepot? Terceiro dia da expedição. Estão todos nervosos. Os cachorros se recusam a sair do navio. É esse lugar. Eles têm medo. E eu vou confessar que não julgo nem um pouco. Sétimo dia. Tudo piorou. Não consegui acalmar os cachorros. Tive que matar todos. O Grendel desapareceu. Enlouqueceu, pelo que parece. E os outros pararam de falar. E se recusam a se mexer. Décimo dia. Só eu fiquei. Quando eu fecho os olhos, eu escuto ele chamando. Do gelo. Cobblepot? Ele diz que está vindo. Professor Cobblepot! Oswald! Ele diz que eu estou em casa. Cobblepot? Cobblepot se foi. Virou outra coisa agora. Se tornou aquilo que nasceu para se tornar. Imagino que seja o Grandon. Eu fui Grandon um dia. Mas eu fui escolhido por ele para levar a mensagem dele para o mundo. Tá, tudo bem. E quem é ele, exatamente? Ele é o ser que espuma e que ladra eternamente, além do tempo e espaço, que veio até nós das estrelas quando a Terra ainda era nova e trouxe abominações para os mares e pragas para a Terra. E a humanidade sofrerá quando ele retornar. Admirar a forma do ser é um convite à loucura. Justamente para poder servi-lo, eu optei por fazer alguns ajustes. Você vem comigo, agora. Não! Não! Eu ainda não acabei! Yeah. Aquele que espreita aguarda na porta. Veja, ele está vindo. Aqui é Argo, pode falar. Kylie, prepara os explosivos. O senhor disse explosivos? Ah, claro, senhor Wayne. Quantos? Todos eles. Alguém entrar ou sair dessa caverna agora? Será que era melhor fechar mesmo? O potencial científico da criatura pré-histórica que você descreveu... Não se compara ao perigo que seria. A entidade infectou a vida animal daqui com um tipo de agente mutante. Um vírus que devia estar dormente há milênios. E é bem possível que tenha infectado parte do grupo do Cobblepot. Então eu não sei que criatura era essa, Dick. Mas é melhor ficar enterrada. Senhor, mas e o Cobblepot? Chegou a achá-lo? O Cobblepot se foi. Mas que cheiro pavoroso é esse? Deve ser o nosso amigo Grendel. Assim que esquentou, ele começou a apodrecer. Apodrecer? O velho caduco foi pro Beleléu. Não é mesmo, Dick? O tecido que eu peguei para analisar parece morto, mas deve ter uma... Uma explicação lógica. Olha, você fala mais parecido com o chefe a cada dia. E posso saber onde esse cadáver falante está no momento? Até o Dick pensar num jeito de congelar o corpo dele... O senhor Wayne mandou deixar no gelo. Ele deu ordens para deixar o senhor Grendel no congelador, Alfred. Já estou ansioso para pegar a carne do jantar. Assassinato em ritual deixa 4 mortos. Gotham City. Mesmo afastado, meu testamento continuará em Gotham. Guardado para sempre. Patrão Bruce, sobre esse Grendel, já não está na hora de outro... Gotham está em perigo. Concluiu isso pelo diário do Cobblepot? Agora eu tenho certeza. Mas pelo que falou, o professor não estava lúcido. Acredite, Alfred, também levei isso em consideração. Ignorando os delírios escritos, o diário confirma muito do que já descobri sobre a existência de uma seita antiga. E se o que ele escreveu for real, é uma seita com laços muito antigos em Gotham. Então o senhor quer dizer que... Mas saímos de Gotham há 20 anos, Alfred. 20 anos de preparação. Agora, chegou o momento. Vamos passar em Gotham. Nós voltamos pra ficar. Até parece. Nesses 2 anos que estou com vocês, não paramos em cidade nenhuma por mais de umas semanas. Pensando bem, eu nunca parei em cidade nenhuma por mais de umas semanas. Eu viajo com o Bruce há quase uma década, Kylie. A ideia sempre foi voltar pra Gotham. Tudo bem, mas voltar por quê? O terror. Vocês voltaram para o terror. Ah, vai se lascar, velho enrugado. Parece que Gotham está um pouco mais mal cuidada do que nos lembrávamos. Eu espero que não seja como eu me lembro, Alfred. A história de Gotham é a nossa história, meu filho. A história da família Wayne. Os Waynes construíram essa cidade, Bruce. Sendo assim, você faz parte de um longo legado. E o que é legado? Quer dizer que, um dia, terá uma grande responsabilidade com os outros. Calma, Martha. Ele deve assumir as suas próprias responsabilidades antes de assumir responsabilidades com os outros. Não é mesmo, filho? Nós causamos essa maldição! Thomas! Bruce, corre! Corre! Não está seguro, senhor. Vai querer deixá-lo aqui mesmo? Por enquanto. Se ele foi exposto ao vírus, eu não confio que a polícia de Gotham vai tomar os mesmos cuidados que nós. Eu entendo. Mas preciso que um de vocês fique aqui, de olho nele. Que azar, Sanjay. Mas que droga. Ah, sim, senhor, capitão. Por que não? Depois de meses no mar, o que são mais uns dias nessa embarcação linda? Vou fazer até amizade com um cadáver doente de um doido. Ouviu? Só eu e você agora, senhor chato. Lucius, é um prazer revê-lo. Igualmente, meu filho. Parabéns, Alfred. Trouxe ele de volta inteiro. Ele até tentou me impedir, meu amigo. E como vão os negócios? De vento em popa. Com os acionistas acreditando que as decisões executivas vêm todas de você, tudo ótimo. Por algum motivo, eles não parecem muito à vontade recebendo as minhas ordens. Já que é assim, você vai ter que continuar garantindo que as minhas decisões continuem de vento em popa. É o que eu pretendo. E você recebeu minha última remessa? Como todas as outras ao longo dos anos, deixei tudo preparado na adega seguindo seus pedidos específicos. Obrigado, Lucius. Mais uma coisa. Na adega, não precisa romantizar. É uma caverna. Nossa! Mas que chique! Patrão Bruce, parece que a notícia de sua volta já se espalhou. Oliver Queen convidou para jantar e beber à noite. Imagino que ele pretenda enfatizar a bebida. Patrão Bruce? Tem alguma coisa errada. Ah! Arranhões. Como se fossem garras de animal. Um urso, talvez? Não. Os cortes de baixo para cima, garras de urso não fazem esse tipo de movimento. E a mancha... Estrangulamento. São marcas de polegares, viu? Obviamente morreu em outro lugar e trouxeram para cá. Mas por quê? E quem? Eu sou... Langstrom! Bruce, o que foi? Vocês... Ah, podem esquecer. Vamos avisar a polícia? Vamos. Mas ainda não. Eu resolvo isso. Está mesmo disposto para jantar? A casa ficou fechada por 20 anos e o cadáver lá embaixo não ajudou em nada com o cheiro. Pelo menos podemos aproveitar o ar fresco. Além disso, não vejo o Oliver desde que nos encontramos em... Dushanbe. Meu nome é Blood. Não vai querer saber quem ou o que eu sou. Basta dizer que o que para muitos é invisível é evidente para mim. Ah, é mesmo? Em 26 de junho de 1908, presenciou a morte dos seus pais. Nos anos seguintes, viajou pelo mundo, absorvendo toda a forma de criminologia, psicologia, artes marciais. Habilidades que considerasse necessárias para um dia vingar a morte dos seus pais e se tornar o salvador da cidade, o morcego. Aonde quer chegar, Sr. Blood? Sua volta para casa colocou certas engrenagens para funcionar, Bruce Wayne. E apesar de saber muito, posso contar apenas essas três coisas. A primeira, você precisa buscar dois espíritos. Espíritos? Um envolto em morcegos, o outro em chamas. A segunda, para prevalecer, Bruce Wayne precisa morrer e, por meio da morte, se tornar ele mesmo. E a terceira, antes de ser salva, Gotham precisa queimar e também ruir. Escuta, eu não sei o que quer com isso, mas eu não gosto de histórias de terror. Sua incredulidade será a sua ruína! Por acaso está me ameaçando? Eu não sou seu inimigo, rapaz de cabeça quente. Mas eu garanto que quando enfrentá-lo, nos veremos novamente. Já preparei o carro para o... jantar. E o Bruce falou pro rapaz: desculpe, senhor guarda, era pelo de pato. É, e não foi bem assim que aconteceu, olha. Ah, Bruce, tem que florear a história. Tem que fazer um show, não é, Kelly? É Kylie. Exato. Ah, eu soube que encontrou um dos gigantes de Gotham lá no sul. Calma, rapazes. Aquele Cobblepot já era doido de pedra muito antes dessa expedição. Então, Sr. Quinn, reparei que gosta de caçar. Ah, é uma paixão que já me fez viajar o mundo todo. Não existe nenhuma fauna ou flora viva que supere Oliver Queen. O senhor sabe que flora são plantas, não é? Ah, claro. E eu reitero a minha afirmação. Qual é a planta que... Ah, ótimo, meu convidado surpresa. Um velho amigo meu e do Bruce. Um homem que vai sozinho limpar as ruas imundas dessa cidade perdida. Apresento o futuro prefeito de Gotham, Harvey Dent. Não canta vitória antes da hora. As eleições são em 4 dias e... Ah, veja só. Bruce Wayne, olha como você está. É bom ver você, Harvey. Já faz muito tempo. E olha só nós três. Juntos de novo. Então, vai me oferecer uma bebida ou não? Residência Wayne. O Sr. Wayne não se encontra. Gostaria de deixar... Escuta, Harvey, eu olhei pro salafrário bem no meio dos olhos e eu falei... Desculpa, seu guarda. Era pelo de pato. Olha só, Harvey. Por acaso conhece alguém com o nome de Langstrom? Kirk Langstrom? O homem morcego do Beco do Crime? É mais doido do que o Cobblepot. Pensando aqui, teve um aumento na maluquice esses dias, o que diz muita coisa. Gotham sempre teve uma quantidade alta de parafusos soltos. O Langston é biólogo da universidade, quiropterologista, na verdade. Parece que desenvolveu uma terrível obsessão, até doentia, pelos morcegos que ele usa nos estudos. Doentia como? Ele pensa que é um deles. Você tem o endereço dele? Em algum lugar, em Hobbs Hall. Eu ligo para o escritório. Falando em escritório, senhores, tenho que chegar lá daqui a 6 horas. Quero aprender a fazer o truque com a moeda na próxima, Sr. Dent. Sinto muito. Os mágicos nunca contam. É melhor a gente dormir. Então, olha aí. Hã? Como o Alfred ainda tá arrumando a casa, será que pode nos acolher essa noite? Se posso, vou pedir mais vinho. Fiquem de olho no Oliver. Estou achando que foi o Sanjay que tirou a sorte. Eu pensei que tivesse fracassado. Mas eu sinto o poder da bênção gélida dele dentro de mim. Ah, fecha a matraca! Ai! Fica quieto aí, pode ser? Todos juntos! Hilda, doce que nem cidra, mais doce que qualquer outra. Vamos lá! Dançando sob a lua, troca. Cadê o Bruce? Se for esperto, voltou pra Antártida. Cantem comigo! Vocês podem procurar corpos. Lunáticos feito Langstrom sempre deixam uma grana enfornada. Então acha logo, antes que o delegado Gordon volte. Nossa Senhora! Acharam que estavam procurando? Acabem com esse filho da puta! Estava mexendo. Último registro de Kirk Langstrom. Vamos, rapazes. Fechamos... Residência Wayne. Como já disse 3 vezes, senhorita Bárbara, o senhor Wayne não se encontra. Mas pode deixar um... Se estiver lendo isso, eu, o Dr. Kirk Langstrom, estou morto. Graças a Deus, porque há um grande mal chegando a esse mundo. Pode pensar que eu estou louco, mas acredite, se puder. Os morcegos falam comigo. Eles veem além do que a humanidade enxerga. E me contaram que o terror está surgindo. Uma entidade esperando à porta da nossa realidade. E ela está faminta, ansiando pelo nosso mundo. Por séculos, os asseclas desse mal, a seita de Ghoul, trabalharam para destrancar essa porta que mantém a entidade fora da nossa realidade. E agora, o momento chegou. Ainda assim, existe uma última esperança. Eles precisam de um livro, o Testamento de Ghoul. Apenas com o conhecimento escrito naquelas páginas, eles podem abrir a porta. O Testamento precisa ser protegido, custe o que custar. Testamento? Meu testamento vai continuar em Gotham. Guardado para sempre. Estava com Cobblepot. Repositório Universitário, Professor Mumford. Vocês têm os documentos do Professor Cobblepot? Enquanto ele viaja, sim. Quem está falando? O Testamento de Ghoul. Eu preciso dele. Testamento? Não, infelizmente não conheço o texto. Mas aqui não é uma biblioteca pública, é um repositório universitário com acesso restrito e ele... Cobblepot mandou destruir você. Mas mesmo que eu conseguisse, eu não faria isso. E eu, por acaso, fico muito contente com isso. Talia! Mas como? Você sabe quem eu sou? Ótimo. Por favor, não me mata! Vamos deixar essa questão com a Daitia. Não! Não! Não! O testamento, agora. Não. Fique à vontade, Daitia. O que é isso? Não sabe o que vai enfrentar, mas só você pode impedi-lo. É melhor se afastar. Eu vou me sacrificar pelo fim da maldição. Vá! Não deixe que o livro caia nas mãos do vilão. Vamos tentar de novo. Não pense que essa fantasia me assusta, morcego. Eu conheço muito bem os verdadeiros demônios, djinns e assombrações. Não sei qual é o plano da seita de Ghul, mas acaba aqui. A seita de Ghul acabou séculos atrás. Eu sou a última, por enquanto. Depois daquela surpresinha no seu escritório, pensei que fosse ficar bem claro que não deve mexer comigo. Você sabia que eu te levaria ao testamento. Você matou Langstrom. Você não tem noção do poder contido nesse livro. Eu sei que vocês estão atrás dele e querem fazer mal à cidade. Muito pelo contrário. Nós queremos dar propósito à cidade e honrar o sofrimento dela. Mas, por outro lado, queremos fazer mal a você. Não pode ser outro monstro. Ninguém faz 812 anos sem fazer muitos amigos interessantes. O morcego está vivo? Não importa. Ele não é uma ameaça de verdade. Além disso, preciso de você para outra questão. A chave está esperando no porto. Vá buscar. Pensar que nas cartas que trocamos, eu criticava o Bruce por adotar um órfão pivete a cada porto. Mas vocês dois... Vocês estão em outro nível. É claro, não dá pra superar o Bruce Wayne. Bruce... Eu devo tanto... Eu devo muito mais do que ele imagina. Me desculpa, Bruce. Bruce, me desculpa. Calma, Sr. Quinn. Eu sei que está tudo bem, senhor. O Sr. Wayne não é de guardar rancor de um homem bom. Venha, está na hora de dormir. Será que eu sou um homem bom? Não se esqueça. Os pecados do pai recaem sobre o filho. Obrigada, Sr. Quinn. Bom saber. Alfred. Patrão. Bruce, o que houve? Eu não sei. Ainda. Cheiro de enxofre? Está ferido. Preciso limpar. Ainda não. Preciso analisar a substância. Para a próxima vez que eu encontrar a criatura mutante. Criatura mutante? Espere, aonde vai, senhor? Para a caverna. Temos muito o que fazer. É uma adega, patrão Bruce. Não somos Neandertais. Rapazes, estamos no verão, não estamos? Calminha aí. O navio está interditado. Olá, senhores. Oliver Quinn. Veio fazer o que aqui? Pegar outro carregamento da sua bebida contrabandeada, não é? E infringir as leis de proibição que ajudam a manter Gotham uma cidade pura e casta que tanto amamos? Não, Jimmy Gordon, que absurdo! Vou te falar. Se eu achar uma caixa por aí, eu te deixo me pegar esvaziando a garrafa. Pelo menos assim você e seu departamento conseguem pegar um criminoso pra variar. Ah, não enche, Quinn. Escuta aqui, meu filho. Sanjay? Jay? Oh, Sanjay. Se eu fosse você, abriria o olho. Em 3 dias tem eleição. Se tudo der certo, meu parceiro Harvey Dent vai ser seu chefe. Pensa no seu futuro. O delegado mandou segurar. Você desceu a esse santuário maligno para aprender segredos profanos. Agora, eu vou usar esses mesmos segredos para te trazer à vida outra vez. Depois, juntos, vamos trazer a Yoga Sutta para essa realidade. Daitya, chegou na hora certa. Bertrigan. É verdade. O demônio assumiu seu lugar na prisão da garrafa, Jim. Agora, precisa honrar sua parte do trato antes de voltar para o inferno. Queime o símbolo maldito com seu fogo profano. Talha está lá embaixo, em algum lugar. O livro que pediu, senhor. Eu não vou dizer que acredito nessas coisas, patrão Bruce. Mas já vi o suficiente nessa vida para ter cuidado com as artes das trevas. Obrigado pela preocupação, mas não tenho tempo para superstições. Eu quero dizer, que talvez seja sensato não desconsiderar esse lado das coisas também. Eu confesso que vi muitas coisas que pareciam ir contra a lógica. Mas eu garanto que tem uma explicação racional por trás de tudo. O que é isso? O mausoléu da serpente. Antes dos humanos havia serpentes. Mestres de uma magia sombria antiga. Nos anos 2000 a.C., Ra's-al Ghul, um sacerdote das trevas, descobriu as ruínas de um santuário profano. Usando artes de necromancia, desvendou seus segredos. A natureza do cosmo estava nas mãos dele. Mas o verdadeiro desejo de Ra's era servir a seu mestre, a Yogi Sota. Trazer seu terrível deus exterior para a nossa realidade. Deuses exteriores? É tudo mito, Alfred. Então, para que nós precisamos disso? Analisando qualquer mito a fundo, descobrimos resquícios de fatos escondidos. Aklo. Desculpe, senhor. Aklo? A marca escrita aqui é um alfabeto antigo. Aklo. Não são marcações. São coordenadas. Fatos. Será possível? O mausoléu fica em algum lugar abaixo de Gotham? Eu vou descobrir isso. Vai ver se o composto está pronto, Alfred. Por milhões e milhões de anos, a Yogg Sothoth anseia por este planeta. Ele uiva e arranha uma porta que não consegue abrir. Agora, vamos descer para a Câmara Profana das Serpentes. E invocar a cerimônia que vai mostrar a porta. Mas não dá para abrir a porta sem a chave. Meu senhor, de novo não. Residência Wayne. Infelizmente, o Sr. Wayne ainda... Oh, Delegado Gordon. Mil perdões, senhor. Pensei que fosse sua... Pensei que fosse outra pessoa. Meu Deus. Sim, é claro. Se o Sr. Quinn puder cuidar da Kylie por enquanto, será de imensa ajuda. E assim que ele voltar, informarei ao Sr. Wayne. Escuridão além do tempo. Mostre tua porta para que possamos cumprir nosso santo propósito. E enfim... Que inferno insolente é esse agora? Continue o encantamento, pai. Nós vamos lidar com o invasor. Que bruxaria é essa? Não é bruxaria. É cloro concentrado. Pois bem. Ah, suas reações são rápidas. Parece que vou ter que me livrar de você pessoalmente. Etrigan. Etrigan. Chega, Haas. Não interessa quem você é ou suas intenções. Isso acaba aqui. É verdade. Acaba mesmo. Acaba pra você. O ritual está completo. Um dia governaram essa terra. Agora, vão voltar com uma praga que vai nos levar à porta. A Ayog Soda. Será prioridade. Eu me recuso a deixar uma cicatriz no rosto da nossa querida e linda cidade. Pra mim, já chega. Últimas notícias. É oficial. Harvey Dent é o novo prefeito. E com o repentino e milagroso fim da infestação de répteis, que continua sem explicação, todos acreditam que a vitória é um sinal de que Harvey Dent é realmente um caminho de esperança para a cidade. Já passamos por muita coisa. Como prefeito, eu prometo que será uma nova era de ouro para Gotham. Ayog Soda falou. Dent é a porta. Agora, o que falta é pegar a chave. Mestres, eu disse, eu não sei qual é a chave. Imbecil. Você achou Ibn Noggeroth, filho de Ayog Soda, no gelo. Mesmo adormecido, continua cumprindo a vontade do pai. E plantou a semente em você. Mas, é claro, a bênção dentro de mim, essa é a chave. Me digam como eu... Desta bênção um novo corpo, agente de sua salvação. está vindo. Está bem na nossa porta. Ele não saiu dessa posição. Nem falou comigo desde que o encontrei. Nem depois que contou o que aconteceu com o Todd e o Grayson. Muito menos depois, infelizmente. Alfred, hora de ligar pro Hugo. A equipe do Arkham pode ajudar. Parabéns, senhor prefeito. Obrigado, Pete. Mas acabei de assumir o cargo. Agora, vamos ver se eu dou conta. Eu sei que vai. O povo acredita em você. Obrigado. Não vou decepcionar. Botei três trancas nessa porta por um motivo. Desculpe, foi a curiosidade. O que é que... Senhor Quinn, o que é isso? Em breve, um grande terror cairá sobre Gotham. E só eu posso derrotá-lo. Entendi. Mas como vai fazer isso? Você esqueceu? Que os pecados do pai recaem sobre o filho. E ninguém tinha mais pecados nesse mundo do que o meu pai. Por mais que pareça impossível, Henry Quinn tinha mais de 300 anos de idade. Para isso, o velho fez um pacto com o diabo. Com o tempo, enlouqueceu. E no final, não havia perversidade que o infeliz recusasse. Inclusive o assassinato a sangue frio de Thomas e Martha Wayne. Ele me contou sobre um ato profano que foi feito séculos atrás. Um ato tão maligno e perverso que provocou uma entidade que um dia destruiria Gotham. Por isso, em troca, eu jurei pagar por cada um desses pecados. Eu decidi me preparar para enfrentar esse mal iminente profetizado, me testando contra feras mortais, colecionando todo tipo de arma sagrada, como essas quatro flechas banhadas no sangue do próprio São Sebastião. Olha, Sr. Quinn, eu... Vá embora. A entidade sabe quem eu sou. Com certeza virá atrás de mim. Foi um prazer ter sua companhia, mas é melhor não estar aqui quando ela chegar. Você não perceber. Você já teve medo deles. Mas só os morcegos conhecem um caminho para a salvação. Você precisa aceitar como eu aceitei. Só eles vão dizer... Que droga! O tempo está acabando. Por que você não fala o que os morcegos falaram? Você disse que falaram com você, não foi? Que cercaram você. Você... O espírito envolto em morcegos. Senhor Wayne, é o Oliver. Eu acho que... Ele enlouqueceu. O Alfred falou pra não incomodá-lo, que não estava bem, mas... Minha nossa. Acho que ele foi delicado. Olha, senhor. Eu não entendo o que está acontecendo. Mas eu sei que é ruim. Muito ruim. E o que quer que seja... O Dick e o Sanjay. E tem algo errado com o Oliver. Se vestiu como um cavaleiro e falou que o terror está vindo. Era venenosa, prefeito Dent. Ah, impossível. Eu não saio da cidade há meses, Dr. West. Então é estresse. Sua semana foi bem cheia, Harvey. Tire um tempo para relaxar. Ah, e Pelo amor de Deus, pare de se coçar. Só vai infeccionar. Tome. Use isso. Senhor, dá-me forças para destruir a entidade que está vindo. Ah, olá. Eu estava falando de você agora mesmo. Que bom. Se tivesse morrido fácil assim, não ia ser interessante. Gostei da roupa. E eu da sua? É, sempre pelo show. Você está péssimo. Ah, ai, calma, garota. No momento, eu só estou vivo por causa disso. Mas a boa notícia... E eu nem usei as flechas do São Sebastião. Eu disse que a fauna não ia me superar. Kaile, me dê um minuto. Eu pensei que eu fosse conseguir, Bruce. A entidade. Pensei que estivesse pronto, mas nada podia me preparar. Eu sei bem, Oliver. Mais do que imagina. Eu preciso confessar uma coisa. Que é um fardo há muitos anos. Meu amigo. O meu pai. Me desculpa, Bruce. O meu pai... Fez o que fez, Oliver. Você não fez nada. Só tentou viver como um homem bom. É isso o que importa. Eu espero que seja isso mesmo. Pelo nosso bem, a linhagem sempre será marcada. Os pecados do pai recaem em... Liberdade, 1922. Não sei quem é você, mas... Por favor, me mata. Não entre em desespero. O fim está próximo. Mas você ainda tem um papel a cumprir. Culpa sua, Sr. Wayne. Mortos falando, pragas de répteis, monstros de planta, isso não é natural. Ninguém podia esperar isso. Eu devia ter visto. Os sinais estavam lá. Eu me recusei a enxergar porque não se alinhavam ao que eu considerava racional. Essa entidade vai chegar, não vai? Em breve. Eu não sei como, Mas só eu posso impedir. Com todo respeito, senhor, o Oliver disse a mesma coisa. E agora está morto. Morreu tentando fazer o certo. Morreu porque achou que tinha uma dívida com o mundo pela loucura do pai dele. O Oliver acreditava que os pecados do pai dele... recaem sobre o filho. É, eu conheço o ditado. Mas não esqueça Ezequiel 18. O filho não levará a culpa do pai e nem o pai levará a culpa do filho. A questão é, não precisa fazer isso. Pode ir embora, vamos embora. Vamos pegar outro navio para qualquer lugar. Não deve nada a essa cidade. Muitas pessoas, ao verem uma casa pegar fogo, fogem para chamar ajuda depois de sair do perigo. Já outras, pouquíssimas outras, correm para dentro da casa para tentar salvar quem está lá dentro. No momento em que conheci você, os meus instintos me mostraram que tipo de pessoa você era. Com o terror ou não, Kylie, Gotham é uma cidade em chamas. Ela precisa de pessoas dispostas a enfrentar o incêndio. Bruce Wayne, achei o senhor. Você quer alguma coisa comigo, Jim? Não. Sim, na verdade. Primeiro, sinto muito pelos rapazes, meus pêsames. Garanto que a minha melhor equipe está... Eu vim em nome da minha filha. Bárbara? Ela disse que tentou entrar em contato. O senhor deve saber sobre... O acidente dela há uns anos? Sim. Coitada. Nunca mais foi a mesma. Espera um pouco. Bárbara? Bárbara Gordon? O oráculo, não é? Li sobre ela no almanaque do espiritualismo. Sim. Eu reconheço que a Bárbara desenvolveu uma certa reputação entre certos grupos. E ela disse que quer falar comigo? Não ela, exatamente. Um dos... Fantasmas. Ela disse que saberia quem. Sabe mesmo? Eu não sei. Bruce, eu sei que é um pedido incomum, mas parecia muito urgente para Bárbara e seria... muito importante para mim. Avisa que eu falo com ela à noite. Tudo bem, mas o horário de visita é só... À noite. Acha que o oráculo saberá impedir essa entidade? O oráculo não. O espírito envolto em chamas. Chegou a hora. O senhor não pode ir. A decisão não é sua. O senhor não está bem. O que é que está acontecendo? O que precisa acontecer. Eu não posso fingir que eu sei o que eu vou enfrentar. Mas eu sei que eu preciso enfrentar. Esse sempre foi o meu destino. Bruce. Por favor, Alfred. Não tenho muito tempo. Pois bem, patrão Bruce. Se tempo é essencial, como diz... posso sugerir que leve o carro? Você está no comando da adega agora. Você não vai voltar? Ter aceitado meu convite. Mas confesso que eu deveria estar preocupada por ter conseguido entrar aqui tão facilmente. Sem ofensas, mas a preocupação deveria ser a capacidade do Arkhan impedir alguém de sair. Não, não é tão ruim aqui, Bruce. Espaço muito bom, companhia boa, total falta de pena desnecessária vinda de entes queridos. Se você visse o que eu vejo, ia preferir a insanidade daqui do que a loucura lá de fora. Talvez tenha razão. Um morcego. Criaturas interessantes, não são? Engraçado como pequenos roedores alados significam tantas coisas diferentes para tantas pessoas diferentes. Eu acho incrível a habilidade impressionante de se orientarem no escuro. Eles conseguem muito bem perceber aquilo que não vem. Então, eu faço a pergunta. O que significam para você? Por que morcegos? Morcegos provocam medo. Criminosos são supersticiosos e são... São todos covardes, sim. Imaginei que fosse dizer isso. Mas será só isso mesmo? Algo a se pensar, eu diria. Então, vamos ao que interessa e ao motivo de vir aqui. Sabe com quem precisa falar? Eu quero falar com um espírito envolto em chamas. Mas você não sabe quem é esse espírito. Só que está queimando no inferno. E tem certeza de que quer isso? Não é uma questão de querer, Bárbara. Espírito que buscamos, eu me entrego a você, de corpo e alma. Venha até nós, venha até nós, venha até nós. Papai, eu não acredito. Olá, Bruce. O que é isso? Sou eu, filho. E eu sinto muito, muito mesmo. Acredite, queria contar tudo quando fosse mais velho, mas... Não assim. Não aqui. Contar o quê? Eu, Thomas Wayne, nasci em 1585. E estive entre os primeiros colonos a explorar o novo mundo. Eu e outros fundamos a aldeia que um dia se tornaria Gotham. Ah, e os primeiros anos foram impiedosos. A terra era pobre, os invernos muito árduos. Estávamos morrendo. Até que um de nós, Oswald Cobblepot, descobriu algo enterrado abaixo das nossas terras. Eu, Buckley Langstrom e Henry Quinn seguimos Cobblepot até um lugar maligno. Ele mostrou um livro antigo que encontrou lá. Um livro recheado de maldade. Chame de medo, chame de desespero, chame até mesmo de ganância. Mas nós quatro lemos aquele livro e realizamos cerimônias perversas. Tão vergonhosas que perdurariam eras. Mas com isso, nossa aldeia foi salva. E até floresceu. Nós quatro não apenas prosperamos, além do que jamais sonhamos. Fomos abençoados com a aparente vida eterna. Com o tempo, era como se tivéssemos esquecido dos acontecimentos daquela noite. Desprezível. Mas a noite não nos esqueceu. Séculos depois, nós descobrimos que a maldade que fizemos naquela noite fatídica despertou ele. A Yog-Sothoth. A nossa perversidade atraiu a entidade à porta da nossa realidade. Vocês chamaram ele pra cá. Descobrir o que fizemos, de verdade, levou Buckley Langstrom ao suicídio, Oswald Cobblepot aos confins da Terra e Henry Quinn... Bom, e o pior... A maldição deixa o fardo de reparar nossas transgressões para nossos filhos. Os pecados do pai recaem sobre o filho. Sim. Por isso, Kirk, Langstrom e Oliver tentaram... Ainda não é tarde demais. Você pode impedir a entidade. A Yog-Sothoth ainda não entrou na nossa realidade. Precisa achar a porta antes que ela seja aberta. Como? Tornando-se o que é de verdade. Ao vir falar comigo, você aceitou um mundo além da razão e da ciência. Mas precisa adotá-lo. Você precisa se unir a eles. Os morcegos. Obrigado, Bárbara. Obrigado. Estende-me, docete-me, mutate-me. Estende-me, docete-me, mutate-me. Estende-me, docete-me, mutate-me. Estende-me, docete-me, mutate-me. Você voltou! Chegou a hora! Apenas o morcego pode enfrentá-lo. Você entende o que isso significa agora, não é? Eu entendi. Finalmente. Você está pronto para esse sacrifício? Eu estou. Então agora, você é um de nós. Só me mostrem onde está a entidade. Venenosa pelo que disseram. Mas vou pedir uma segunda opinião. Bruce, se cuida, tá? Você também, Harvey. Até logo. Perdoem, rapazes. Eles, Bruce. Eu sinto seu poder. Sim. Certa. Cruce. Não, paciente. Me viro. Oi. Imaginar que em circunstâncias diferentes nós seríamos aliados, amigos até. Meus amigos têm o péssimo hábito de morrer. Vai além da compreensão humana. Contemple e admirá-lo. É um convite à loucura. Eu já vi. Você não enxerga. Já está feito. Eu sou ele, nascido da névoa sem nome, progenitor de Ibn Nugerot, Astur, o inominável. O próprio Aikadul. Falecer, Bruce Wayne precisa morrer e, por meio da morte, se tornar ele mesmo. A linhagem sempre será marcada pelo pecado. Por que morcegos? Os morcegos conhecem o caminho para a salvação. Você precisa se unir a eles. Agora você é um de nós. Thank you. aceita. Você precisa buscar dois espíritos. Um envolto em morcegos, o outro em chamas. Pelo reino de terror, você pagará! Para toda a eternidade, neste inferno ficará! Bruce Wayne precisa morrer. E por meio da morte, se tornar ele mesmo. Antes de ser salva, Gotham precisa queimar e também ruir. Apesar do desastre ter acontecido há poucos meses, a Fundação Memorial Bruce Wayne já começou a reconstruir. Uma Gotham melhor está a nosso alcance. E queremos dedicar o trabalho a dois queridos amigos do Sr. Wayne e da cidade de Gotham. O honesto Harvey Dent e o Sr. Oliver Queen. Agora, a atual diretora da fundação, senhorita Kai Li Keng. Estou aqui há pouco tempo, mas graças ao Bruce consideram Gotham minha casa. Ou melhor, minha primeira casa. Bruce Wayne tinha uma visão do que Gotham poderia ser. Um ideal. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance e além do meu alcance, para conseguir realizar o sonho do Bruce Wayne de uma nova Gotham City. Falando no Bruce, para aqueles que o conheciam e o amavam, fiquem com esse último pensamento. Ele nem sempre foi um homem muito acessível, mas tinha duas características marcantes. Ele fazia de tudo pelas pessoas que amavam, e era muito teimoso. Sei que o Bruce está cuidando de nós. E algo me diz que se nós, o povo e a cidade tão amados por ele um dia, precisarmos de verdade, nem mesmo a morte poderá afastá-lo. Versão brasileira Cinevídeo. Baseado nas personagens da DC e da história em quadrinhos Batman, The Doom That Came to Gotham. Jaqueline Melo, Ricardo Schnetzer, Renan Freitas, Guilene Conte, Ronaldo Júlio, Renato Soares, Ricardo Rossato, Enzo Daneman, Bruno Rocha, Osiel Monteiro, Alfredo Martins e Larissa de Lara. Direção de dublagem, Aline Guedes.